Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui sempre neste programa, e habitualmente à sexta-feira trazemos-lhe os maiores hits da música da dança dos anos 90, e hoje não é exceção. Vamos começar com uma grande música dos Wakefield, chama-se Gimme Gimme. Depois vamos prosseguir com The Real McCoy e o tema It's On You, uma grande música também dos anos 90. Foram dois grandes sucessos, e não menos sucesso foi a música The Prisoner of Love de Tania Evans, uma música que também marcou esta geração, esta década de 90, na música de dança. É desta forma que iniciamos mais uma edição de Musicália. Vamos a ela! If I could have what I need, then for sure all my love would be S A R right in the heat of the night. Pump up the party, turn off the light. Back like just an illusion. On the mic, clear the confusion. Get up and dance, dance into the funky groove where all the party people move. So come on, get up, take it to the top. Don't stop that body rock. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's Up's Hip House Party. Like the rubber with a mic in a hand, let's cut and stomp into the jam. Like a bow from the blue, I'll break into. It's on you. It's about the time. So come on, get on up, take it to the top. Don't stop. It's about the time. It's on you. I'll let the party pumping, the whole house jumping, rocking the house, hip hopping on the dance floor. Come on and listen, I'm on the mission. Are you ready to rock steady? Rhyme to rhyme, I add line to line, a motivation guarantee at all the time. The rhyme rock to the rhythm, the rhythm, the rhythm. Pump up the party, turn up the bass. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's Up's Hip House Party. Like the rubber with a mic in a hand, let's cut and stomp into the jam. Like a bow from the blue, I'll break into. It's on you. It's about the time. So come on, get on up, take it to the top. Don't stop. It's about the time. It's on you. Now, dip, dip, dive, so, so, so live. Clean up your ears and open your eyes. I took the mic and pump off the jam. Back to where I build the hip house caravan. I'm the rapper, the chop of the roll. He's the DJ, say ho. All around, so let's get down. The MC's art is in your town. Yes, do the new jack hustle. Shake your booty, flex your muscles. Everybody, shake your body. It's MC's art's hip house party. Like the rubber with a mic in a hand, let's clap and stomp into the jam. Like a bow from the blue, I'll break into. It's on you. It's about the time. So come on, get on up, take it to the top. Don't stop. It's about the time. It's on you. It's on you. It's about the time. So come on. Mais música na Zinaware. I'm not. an ill tie, but I can show you how. I'm a prisoner of your love, almost every way, and now you won't let me go. Emissão com muita energia nesta edição do Musicália para o início da noite desta sexta-feira, 16 de julho de 2010. E vamos continuar com música e dança numa emissão repleta de energia. A música que vamos ouvir é dos Coroná, chama-se Baby Baby e foi também um dos grandes sucessos com, aliás, foi os próprios Corona que fizeram um grande sucesso com várias músicas, e esta Baby Baby foi apenas uma delas. Já vai conhecer, quando começar a ouvir a música, já vai perceber de quem é que eu me estou, aliás, a quem é que eu me estou a referir. Depois, Co-Row com Fit Thalisa. A música chama-se Because Tonight e também foi um dos grandes sucessos dos anos 90. E vamos acabar com uma belíssima música, Dream a Dream, dos Captain Jack. Uma grande música que, sem dúvida, é daquelas que dá para dançar de princípio ao fim. E até, meu Deus, esta música tem uma energia tão grande, tão grande, tão grande. Mas é mesmo assim, aqui na Antena Web, o que importa é que se sinta bem e é que desfrute ao máximo das energias destas músicas de dança. Baby, baby, why can't we just stay together? Yeah, yeah, yeah. Baby, baby, why can't we just stay forever? Yeah, yeah, yeah. Dream, but life is just a dream. If you wanna set me free, boy, you're making me scream. I like the move it, move it. Lembra-se desta música? Foi sem dúvida o maior dos maiores sucessos de música dança dos anos 90. Contagiou toda a gente. Até o mais paradinho dançou. É verdade, foi uma música fantástica. Muito simples, com uma batida sempre igual, com solo sempre igual, com uma letra sempre igual, mas com um ritmo super, super contagiante. E desta forma que vamos terminar em beleza a emissão de hoje do Musicália. Da minha parte é tudo. Estou de volta na próxima terça-feira para mais uma edição de Musicália. E já sabe que hoje não há Planeta Rock, nem hoje nem para a próxima semana, mas às 10 da noite há mais uma fantástica edição de Central da Polícia. Portanto, não pode perder. Já sabe que às 22 horas tem mais aqui na Rádio Internet. Fique bem e até terça-feira. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.